na cilada do inimigo. Com a mente dominada, usada pelo diabo. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu peço. Na maioria se deixou envolver. Caíram na cilada do inimigo. Aqui fala antiga presa. Usados pelo diabo, por aí tem muitos. Drogas, violência, instrumentos deste mundo. Passaporte autenticado à destruição. Vejo o maligno acabando com a vida dos meus irmãos e ninguém reage, ele apenas ri. Induzindo a paz de mente, não tá nem aí. A sua meta é humilhar, depois destruir. É tipo assim, decida-se, fique ligado. Mas como diz o ditado, cada cabeça é seu guia. Mas cabeça vazia, o inimigo sem fia. Usando pra qualquer coisa ou até mesmo matar. Aquela pessoa que pra você nunca fez nada. Vacilo, mancada, atuação desde o início. Se achando cara, cara de pau. Contendas, bebedices, adultério. O lado mal forte, desejo da carne pra morte espiritual. Traindo, prostituindo, chegando bêbado em casa. Com pesadas palavras, sendo agressivo. E a família sempre é a que sofre com isso. Não sabem os motivos, mas nós estamos sabendo e vamos dar o aviso. É o maligno que está por trás de tudo isso. Violência, instrumentos deste mundo. Passaporte dedicado à destruição. Vejo o maligno acabando com a vida dos meus irmãos. Usados pelo diabo, por aí tem muitos. Drogas, violência, instrumentos deste mundo. Passaporte autenticado à destruição. As esquinas não se cansam de viver. Pois lá estão a mercê, errado proceder. Atuação do maligno, de longe dá pra ver. O evangelista se aproxima, prega e convida. E diz que só Jesus Cristo pode mudar suas vidas. A quem duvida, outros acreditam. Evangelista, não desista, é desse jeito mesmo. Lembre-se que tens poder para curar enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar demônios. Então fiquem esperto e atento, pois só o inferno é quem rejeita o nosso Deus. Usado pelo diabo, mano, quem já se viu? Eu não só vi como senti no meu nariz. A substância branca, o mato verde, olhos vermelhos, eu me senti o poderoso filho do demo. Não tinha medo dos inimigos, mas eu corri o perigo. Minha mãe era por mim, não aceitava aquilo. Um pai alcoólatra que espancava o seu próprio filho. Talvez tenha sido este o motivo. Foi essa revolta que me levou a cometer o crime. Eu achava estar certo, eu tava enganado. A verdade é que eu era usado pelo diabo. Graças a Deus hoje estou salvo. Por minha vida agradeço, muito obrigado. Usados pelo diabo, por aí tem muitos. Drogas, violência, instrumentos deste mundo. Passaporte autenticado à destruição. Vejo o maligno acabando com a vida dos meus irmãos. Usados pelo diabo, por aí tem muitos. Drogas, violência, instrumentos deste mundo. Passaporte autenticado à destruição. Ele te usa, você não sabe e nem imagina. Já fui usado, perdi amigos loucos desta vida. Da 315 lá do norte, aqui é Santa Maria. Da noite ao dia, sempre na mesma vidinha. Passar o preto, isso é passado, eu tenho nova vida. E os moleques da antiga ainda estão na ativa. Aí chegado, sai, desce, vem pro lado de cá. Para o lado de Jesus que vai te transformar. Fazendo a escolha certa, no momento é sério. Jesus Cristo te espera de braços abertos. E o inimigo à espreita está o inferno. Mas somos intercessores, por ti vamos orar. O importante é que com Cristo firme você vem estar. Dando o seu grande testemunho, servindo de exemplo àqueles que estão no mundo. Porque se Deus operar, no tocar é profundo. Com caráter de homem e não de vagabundo. Reconhecido na quebrada como um bom rapaz. Pra você tudo novo, com sentimento de paz. Resgatando as vidas, querendo sempre mais. Usados pelo diabo, é só mais um que jaz. Usados pelo diabo, é só mais um que jaz. Usados pelo diabo, por aí tem muitos. Drogas, violência, instrumentos deste mundo. Passaporte autenticado à destruição. Vejo o maligno acabando com a vida dos meus irmãos. Usados pelo diabo, por aí tem muitos. Drogas, violência, instrumentos deste mundo. Passaporte autenticado. levando à destruição. O mundo jaz no maligno.